noites que me afogo em goles, termino no mó pileque. Fico pensando em quantas mil vezes eu deixei de lado cheques por um microfone check. Se eu fosse diferente, se eu só ouvisse modinho, tivesse conhecido rap, me encontrem nostalgias, orgias de pensamento se entrelaçam, meia minha mente, tornando minha paz ausente, abri alas pro meu tormento. Fumaça um careta ao relento, fazendo de amigo silêncio e vento. Entendo, sei que tudo acontece como tem que acontecer. Meus detalhes tão frágeis, ditam como eu devo ser. Meus olhos bem abertos hoje me permitem ver que o ciclo da vida não é apenas nascer, viver, morrer. Noite após noite eu aprendo, sozinho caminho mais rápido, porém por não muito tempo. Meu raciocínio anda lento, então me deixe pensar, me dê mais um gole e um trago. Já não sei se ruins ou boas notícias trago. Vivo hoje como se fosse o último dia. Preserve no peito amizades sinceras que sigam na sintonia. Na caverna do dragão onde eu vivo, vestes de lamentação sem sentido, procuro não ter com o que me arrepender. Sei que a vida não dá chance pra segunda chance, final feliz é só nos livros de romance. Me confronto todo dia me olhando no espelho, se arrependo do que não fez e nunca do que tenha feito. A vida ainda não pagou o que me deve, mas dizem que é em tortuosas linhas que Deus escreve. Fugindo dos fantasmas, usando o dom das palavras, sob efeito dos bengalas, essas horas são sagradas, que dá até pra perceber que a música enaltece a razão do meu viver. Me deixe viver, por favor. Não sei de onde vim, pra onde vou. Ainda vou descobrir conforme o tempo passar. Conforme o tempo passar. Me deixe viver, por favor. Não sei de onde vim, pra onde vou. Ainda vou descobrir conforme o tempo passar. Conforme o tempo passar. Me encontro num momento perdido em pensamentos. Meu equilíbrio destruído já faz tempo, pedindo para o vento que sobre um pouco mais. Lágrimas de lamento na face não me trazem paz, mas deixe-nas rolar. As mesmas lágrimas que o vento seca, leva com elas pensamentos errados para outro lugar. Os erros do passado me fazem refletir, as atitudes certas vou focar pra prosseguir. Eu posso expandir minha alma sem precisar explodir no infinito da solidão. Quero atingir meu nirvana, não posso me afogar nesse mar de lamentação. Pai, sei que eu errei, quebrantei vários corações. Hoje eu me sinto uma lebre, meia cova de leões. Peço perdão, espinhos no caminho, os meus pés não ferirão. O mundo foca beleza e o Senhor meu coração. Só tu és o leão da tribo de Judá. Alucinado estava quando eu abri os olhos. Minha mente já não lembrava do tempo que andava sobre. É óbvio que esse mundo não merece minha lucidez. Sou taxado de vagabundo, mas nem ligo pra estupidez. Trabalho até aos 65, se aposentam por invalidez. Aos 23 eu luto pra não ser o bola da vez. Várias pessoas que curto viveram seus 26. Aos 27 partiram vítimas da insensatez. Eternizaram clássicos que eu considero jurássico. E eu sempre ouço no volume máximo. Depois de dropar um ácido, eu pedalo até a lua. Vou admirando a terra até que ela diminua, viajando na atmosfera ou andando pela rua. Enquanto você quer guerra, prefiro uma mina nua. Me deixe viver, por favor. Não sei de onde vim, pra onde vou. Ainda vou descobrir conforme o tempo passar. Conforme o tempo passar. Me deixe viver, por favor. Não sei de onde vim, pra onde vou. Ainda vou descobrir conforme o tempo passar. Conforme o tempo passar.